Benedito que manda nos pretos velhos. São Benedito manda rei Congo abaixar. São Benedito que manda nos pretos velhos. São Benedito manda rei Congo abaixar. Auê, babá, auê, meu pai, peço licença, deixa os velhos trabalhar. Auê, babá, auê, meu pai, peço licença, deixa os velhos trabalhar.